No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 34, diz: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Foi o que nós cantamos, acabamos de cantar. Nós, na verdade, amamos o Senhor porque somos continuamente inspirados por Ele mesmo, por Seu amor, por Sua graça. Quando eu paro para pensar no que Deus realizou em Cristo Jesus pela minha vida, no amor tão grande que Deus provou, Paulo escreveu em Romanos 5 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, eu sei quem eu era. Eu sei de onde Deus me tirou. Como era a minha vida no passado. Podre, sujo, hipócrita, perverso, mau. Mas mesmo nessas condições, Ele provou Seu amor por mim. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, Seu Filho. Que as Escrituras afirmam que não cometeu o pecado, mas que foi feito pecado por nós, para que nele mesmo, em Cristo, fosse satisfeita e feita a justiça de Deus, o castigo que eu merecia, a pena, a sentença, a punição que me cabia, foi liberada sobre Cristo, sobre Jesus. Eu penso nessas coisas, meu coração se derrete na presença do Senhor, que é um amor tão grande que nós não precisamos nem perder tempo para tentar, né, explicar. Nós só usufruímos, como cantamos nessa manhã, damos apenas graças a Deus pelo dom de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor realizou por nós. Então nós podemos dizer que de fato amamos ao Senhor. Podemos ler esse texto que acabamos de ler sobre este grande, este primeiro mandamento de amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Acho que é Marcos e Lucas ainda completa dizendo: todas as nossas forças, toda a nossa força. Amar intensamente o nosso Deus, aquele que, como eu afirmei ontem à noite, nos predestinou para Ele, nos criou para Ele. Deus decidiu: eu vou criar o Daniel para mim, para que ele seja meu, para que ele seja meu filho, para que ele viva em comunhão comigo, para que ele volte os seus olhos para mim, seu rosto para mim, para que ele me conheça e se deleite em mim, em minha presença, continuamente. Aleluia! Amar a esse Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nele, em Cristo Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. irrepreensíveis perante Ele. Amar a Deus. Mas, meus amados irmãos, este nosso amor pelo Senhor, essa nossa compreensão e revelação que recebemos do Espírito Santo mediante as Escrituras, de que devemos de fato amar ao Senhor acima de tudo, acima de todos, é o grande e primeiro mandamento, diz o verso 38. Ele tem um outro que é semelhante a ele. Eu acho muito, chega a ser engraçado, com todo respeito, o jeito de Jesus trabalhar, ensinar, estabelecer os princípios do reino de Deus. Porque perguntaram sobre o grande mandamento, e ele falou o primeiro e grande mandamento, mas ele continua dizendo o segundo, e ele acrescenta dizendo, semelhante a este. Você sabe o que significa semelhante? Igual. Mas não é o primeiro? O primeiro não é amar ao Senhor? Esse não é o grande mandamento, e poderíamos parar nele? É impossível. Porque Jesus disse que o segundo semelhante a este é amar ao próximo, como a ti mesmo. E ele diz, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. No que diz respeito a amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar os seres humanos, Deus leva isso com uma força muito grande. Deus trata isso, na verdade, com uma força muito grande. É impossível dizer que amo a Deus se eu não amo as pessoas, se eu não amo o meu irmão. É impossível dizer que eu mantenho comunhão com Deus se eu ignoro as pessoas, se eu não valorizo as pessoas. Amar a Deus, valorizar a pessoa do Pai, inevitavelmente deve me levar a valorizar, a amar, a me importar com as pessoas. Amém? É impressionante que às vezes a gente pensa que assim, que o amor ele faz bem para quem é amado. Quem é amado de fato sente uma coisa gostosinha, uma coisa muito boa, mas é muito melhor amar, é muito melhor se entregar, é muito melhor se dedicar. Quem ama é feliz, quem ama é saudável, quem ama é uma pessoa realizada, cheia de alegria, cheia da presença do Senhor. Deus é amor, amém, meus irmãos? Você consegue olhar no semblante de quem está perto de você? Dá uma olhada de amor. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amar o próximo. Amar como a nós mesmos. É interessante que nesse contexto nós aprendemos algo. Uma vez estava meditando nisso aqui e cheguei até a sorrir, porque Deus é expert em nos tirar do centro. Por isso que você encontra princípios nas Escrituras como cruz. Falamos ontem sobre ser discípulo de Jesus, negar-se a si mesmo, renunciar a tudo. Então, na verdade, essa nossa relação com Deus sempre vai nos tirar do centro. E esta morte, esta autoanulação, na verdade, deve ser operada por nós mesmos e por fé. Aqui no contexto você vê ele dizendo sobre amar a Deus e amar ao próximo, mas não fala sobre amar a si mesmo. Porque se você amar a você mesmo, você não vai conseguir nem amar a Deus e nem amar ao próximo. O amor, na verdade, exige esta morte, esta autoanulação. Ou você ama você mesmo, ou você ama as pessoas, ou ama você mesmo, ou você ama a Deus. Porque o amor sempre vai exigir um sacrifício. Não foi teórico o amor de Deus por nós, foi prático, foi real, verdadeiro, profundo, inquestionável, impactante, constrangedor. Às vezes eu me sinto constrangido quando penso no amor de Deus por mim. É impressionante que a palavra do Senhor nos afirma como uma ordem, como um mandamento. Jesus disse: novo mandamento vos dou, João 13. Não é uma sugestão, não é uma opinião, não foi uma palavra liberada, tipo assim, se você quiser, se você conseguir, se você entender. Não, ele disse: eu dou um novo mandamento. Em João capítulo 15, se eu não me engano, ele diz: isto vos mando. Ou seja, eu não estou sugerindo, fazendo uma sugestão, é uma ordem que eu dou para vocês. Ontem nós falávamos sobre o reino de Deus. Quem é o nosso rei, irmãos? Eu não ouvi? Quem governa as nossas vidas? Quem decide por nós o certo, o errado, o bem e o mal? É Jesus. Por isso ele diz: novo mandamento vos dou, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você pode dizer para o seu irmão: eu te amo em Cristo Jesus? Espera um pouquinho, agora diz para o outro lado também. Eu já sei essa tática em comunidade, na congregação, a gente já vira direto para a pessoa, tipo: a esposa está do lado, é para ela que a gente vira. Agora diz para quem está atrás de você, à sua frente. Aleluia. Isso significa que aquele que não ama seu irmão está em desobediência. Desobediência, está em rebeldia contra o Senhor. Paulo fala em Gálatas sobre fazermos o bem a todos. E é interessante porque o amor, na verdade, significa essa prática constante do bem. O amor não pratica o mal contra o próximo, Paulo escreve em Romanos. Mas o amor também não se omite na prática do bem. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. A omissão, ela é contrária ao amor. O amor tem que ser prático, verdadeiro, real, dedicado, como uma atitude, na verdade, de fé, de dependência do Senhor, de obediência ao seu mandamento, à sua ordem. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Um dos textos mais fortes sobre amor nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ali no finalzinho, 46, 7, ali, 8, quando Jesus diz o seguinte: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei bem àqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam. Quem tem um inimigo aqui, ou a pessoa que você não engole muito bem, ou não engole muito bem você, levanta a mão aqui. Ah, vocês não... Olha, só eu que tenho. E Davi que dizia, né? Como cresceram os meus inimigos. Pois é, qual é a ordem das escrituras para você? Amar. Amar os inimigos, bendizer os que te maldizem, fazer bem àqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem. É muito forte. Aí ele diz: para que sejais filhos de vosso Pai. Como é o Pai? Ah, ele Faz com que seu sol brilhe sobre justos e injustos e sua chuva caia sobre bons e maus. O sol não brilha só para mim e para você que somos filhos de Deus. Brilha para todos. E a chuva cai para todos. Começamos nessa manhã cantando: as misericórdias se renovam. De fato, as misericórdias de Deus se renovam sobre todos, a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. Este é o Pai. Esse é o caráter do Pai. É o estilo do Pai. A forma de ser do Pai. E agora chegou a hora dos seus filhos andarem nos caminhos do Pai, procederem como Pai, manifestarem neste mundo o estilo de vida do Pai. O mundo carece muito desses modelos, desses referenciais. Nós falamos muito sobre Deus e o mundo está esperando vivermos Deus, manifestarmos a glória de Deus. E esta glória de Deus, na verdade, deve ser vista através do amor. O amor que devemos ter uns pelos outros, como família de Deus, e o amor que nós devemos ter também pelos perdidos, pelo mundo. Amém, meus irmãos? Aí em Mateus mesmo, estava lembrando de um texto que é muito forte. No capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31, ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo? Ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ah, meus irmãos, esse texto é muito forte, tem incomodado muito nesses últimos dias. Tem uma parte que nos cabe como igreja que nós não podemos negligenciar. Obviamente começa nesse amor por Deus, começa nesse amor pelos irmãos, os domésticos da fé, como fala Paulo em Gálatas. Mas esse amor deve extravasar, deve se estender, deve alcançar as pessoas. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que nossa luz deve brilhar diante de todos os homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Esse texto é muito forte porque fala do juízo do Senhor. E o nosso entendimento de juízo é tipo, cometi pecados, fiz coisas erradas, então aí serei julgado. Mas é um juízo já numa outra perspectiva. Porque aqui fala da omissão. A omissão, né, neste relacionamento, nesse contato, nesse serviço mútuo, nesta prática do amor, como o Senhor nos revela. Quanta necessidade nós temos perto de nós. A começar pela própria igreja, às vezes nós negligenciamos necessidades, situações, escassez, né, desafios pelos quais passam nossos irmãos. Precisamos orar e pedir que Deus nos dê revelação de como nós podemos servir, como podemos abençoar, como podemos praticar este amor de uns para com os outros. Um dos momentos mais impactantes que eu recebi na minha vida foi quando, muitos anos atrás, eu passei por um tempo muito difícil, eu e minha esposa. E nem o que comer nós tínhamos. Num belo dia, ouço esse barulho na porta da minha casa. E quando abro a porta, para minha surpresa, tinha o irmão, a sua esposa, com um carrinho de supermercado cheio. Foi o que inspirou. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, o lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção para você. Fiquei no momento meio envergonhado, mas ao mesmo tempo aliviado e impressionado como Deus nos supriu, nos atendeu através da vida de um irmão. Isso tem que ser normal, comum, contínuo. Deve ser o nosso estilo de vida como família de Deus. Amém, meus irmãos? Temos que nos importar, temos que ter esta revelação. Pedir, Senhor, nos mostra. Quando vier um irmão aqui orar de joelho, olha debaixo do sapato dele para ver se não tem um buraco. Para que você possa dar, tenta descobrir o número do pé do teu irmão, o manequim, a calça que ele veste, a camisa ou da irmã. Isso faz tão bem, isso é tão precioso. E eu não quero trazer nenhuma teologia errada aqui para vocês, mas eu quero dizer que traz um retorno. Eu geralmente, quando vou para o exterior, trago às vezes alguns tênis, e trouxe um tênis de basquete. E quando eu cheguei em casa, porque eu compro no exterior o tênis, mas assim, compro naquelas baciadas, naqueles outlet, aquelas baciadas. Tem os tênis nas prateleiras, né? E tem aquelas mesas, né? Eu vou direto nas mesas e olho, tênis bons e às vezes muito baratos. E achei um Nike joia de basquete. Quando eu jogava basquetebol, profissionalmente, não tinha condições até de adquirir um daquele. E comprei um bem barato, mas um tênis muito bom. Para minha surpresa, quando cheguei em casa, ficou um pouco maior do que o meu número. Tanto que eu joguei com os irmãos uma vez, quase torci meu pé, porque ele era maior. E deixei ele no guarda-roupa. Passaram-se dias, semanas e meses. Aí o Senhor falou, e esse tênis aí? Seu irmão ainda joga. Um dia eu peguei esse tênis, coloquei dentro de uma sacolinha bonitinha e levei para esse irmão. Queridos, uma semana, se eu não me engano, depois, um discípulo bate na porta da minha casa e me leva um tênis zerinho, novinho. E eu recebi, né, com muita alegria. Quando entrei em casa, minha esposa, a ficha caiu primeiro nela, ela teve uma revelação maior do que a mim, falou, meu Deus, Deus já restituiu o que você deu. Aí que eu falei, é mesmo, Selma? Mas o mais impressionante Depois de 2 semanas fui para Manaus. Estava até ministrando junto com a Azaf lá. E num dos períodos de folga, nós saímos, fomos num shopping e um irmão, sem mais nem menos, comprou 2 tênis. Um para o Azaf e um para mim. Irmãos, eu fiquei constrangido até, que foi uma coisa engraçada, porque nós estávamos olhando as vitrines e uma hora eu peguei um tênis mais ou menos naquele mesmo nível e falei, meu Deus, esse tênis aqui é o valor da compra do mês. E foi justamente um tênis com valor de compra do mês que ele comprou para nós. 2. Dei 1. Recebi 2. Um tênis que eu nunca tive na minha vida e nunca compraria. Minha cabeça às vezes funciona como cabeça de pai de família, né? Eu nunca compraria um tênis daquele lá. Mas o Senhor nos deu. Você quer ser abençoado? Precisa ser desprendido. E não há investimento maior, investimento melhor do que no seu irmão, na sua família, em fazermos o bem uns aos outros. A igreja não pode perder essa perspectiva, não pode perder essa realidade de família. Mas é muito forte isso aqui, porque o juízo não é somente no que, na coisa errada que a pessoa faz, mas no bem que ela não fez. Jesus é muito claro: vocês deixaram de fazer isso aos pequeninos, meus pequeninos irmãos, vocês não fizeram isso a mim. Com base nesse texto, hoje eu ando muito, no bom sentido, preocupado, inclusive com esse aspecto que dizem que é social. Deus plantou a igreja na cidade, porque a igreja tem uma responsabilidade, aquela cobrança que nós fazemos das autoridades, né? aquela exigência que nós fazemos daqueles que lideram, né? a cidade, a nação. Na verdade, nós estamos errados, porque isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja. Temos que buscar no Senhor, pedir ao Senhor revelação, perguntar para o Senhor: Senhor, como eu posso agir? Como eu posso, de fato, refletir a Tua glória? Fazer com que, de fato, essa luz da Tua presença brilhe diante de todos os homens. Deus está querendo nos levar para fora das quatro paredes, a agirmos com toda intensidade, a nos importarmos, a entrarmos nas realidades, na realidade triste da nossa cidade. Quando nós saímos de São Vicente, tem uma ponte que faz ligação entre a cidade de São Vicente e Praia Grande, que é uma cidade ligada a São Vicente. Quando passamos por aquela ponte, o mar, ali do lado direito, nós vemos uma comunidade. Mas, meus irmãos, vocês já viram casa em cima da água? Mas em cima da água, edificadas, eu não sei como é que foi que eles fizeram aquilo ali. Barracos. Muitos barracos. Uma infinidade de barracos. E eu descobri que aquela é a comunidade mais pobre que existe em São Vicente. Eu estava num congresso de igreja em células. Nós ministramos o ano passado e esse ano. E eu quase caí de ver algo que eu fiquei impressionado, que aconteceu na África. Agora eu não lembro bem que país que foi. Um país onde a população é dizimada pela AIDS, pelas guerras, né? A revolução que existe ali, e muitos órfãos, muitas viúvas, muitos. Deus chega para um pastor e revela para ele e diz: eu quero que você construa casas. Deus deu toda a estratégia e eles formaram uma vila, um bairro, uma vila. E nessas casas bem construídas, bem estruturadinhas, né? Simples, mas bem feitinhas, com amor. A estratégia de Deus foi levar estas viúvas, irmãs, colocá-las nesta casa e direcionar as crianças, em média 8 crianças, para cada uma destas viúvas. E elas agora exercendo um papel de mãe com aquelas crianças que não tinham pai nem mãe, e agora tem a sua mamãe. E aí uma coisa tão impressionante, porque começaram a formar um coral. Um coral com essas crianças. Esse coral inclusive está vindo para o Brasil. Um coral lindo. E eles começaram a mostrar o testemunho dessas crianças. E uma das crianças dizia assim, falava o nome daquela comunidade, que eu esqueci o nome. E disse, isso salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Pode ser africanos, podem ser, sei lá, mineiros, mas podemos não nos importar, sermos insensíveis. Jesus leva seus discípulos, Mateus 9, a partir do 35 ali, e mostra para os seus discípulos a multidão aflita e exausta. Nós precisamos de mais sensibilidade, precisamos abrir os nossos corações, precisamos compartilhar do mesmo sentimento de Deus, do nosso Pai. Deus ama muito as pessoas. Deus ama. E a resposta de Deus para o mundo somos nós. Deus quer acolher. Deus quer restaurar. Quer libertar. Deus quer suprir. Deus quer alimentar. Uma vez eu ouvi um dado muito forte, muito impactante, de que os problemas sociais do mundo poderiam ser resolvidos. No mundo existem recursos suficientes para se resolver os problemas que o mundo tem. Mas o pecado, o egoísmo, a maldade do coração do homem, que se tornou, por causa do pecado da queda, um ser distorcido, na verdade, com essa semelhança de Deus, completamente comprometida, o impede de agir, de fluir, de amar o seu semelhante. Essa palavra tem sido uma palavra muito forte, porque nós fazemos discípulos já há muitos anos. E chega num determinado momento em que você acaba ficando até meio assim, você olha para aquele irmão e diz, nossa, já vem de novo o Marquinho. Né? Tem alguns irmãos que não são fáceis, né? Eu não sei se só tem isso lá em São Vicente ou aqui tem algum irmão que não é fácil. Mas é irmão. E se é irmão, nós temos que amar. Então, Colossenses 3 diz que se nós tivermos algum motivo de queixa, e às vezes a gente tem, né? Às vezes tem irmãos que não são fáceis, mas são irmãos, filhos do mesmo Pai. Estava vendo um irmão falando sobre que a gente tem aquela ideia do céu, das mansões celestiais, né? Cada um morando numa casa. E ele dizia o seguinte, porque o Senhor diz o seguinte, na casa de meu Pai, há muitas moradas, entendeu? É na casa do meu Pai, vamos morar todos juntos, amém ou não? É tudo junto, vai ter que resolver os problemas aqui. E sabe que a gente começou a ter uma atitude assim, aqueles irmãos que às vezes não são fáceis, mas essa apreensão, né? Porque às vezes você fica ansioso, apreensivo, já armado, tudo isso cai por terra quando esse irmão chega, você dá um abraço, você ama, você aceita. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, quer que as pessoas sejam como nós somos, como nós fazemos uma ideia e determinamos, né, um estilo de vida. Não, ama. Acima de tudo isso esteja o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O que nos une com perfeição é o amor. Nos faz aceitar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, acolher uns aos outros, fazer o bem uns aos outros, respeitar uns aos outros, levar em máxima consideração. Aleluia! Quando eu olho para vocês, eu vejo Cristo em vocês, porque Jesus habita em cada um de vocês, e eu não posso rejeitar a Cristo, eu não posso fazer mal a Cristo, eu não posso desrespeitar a Cristo, eu tenho que amar a Cristo. Você consegue ver Jesus na vida dos teus irmãos? Porque de fato Cristo está em cada um de nós, amém, meus irmãos? Em alguns Jesus já, né? Já cresceu, já está glorioso. E em outros Jesus ainda está, né, se manifestando, né, está no começo, mas ele vai chegar lá. Esse irmão vai amadurecer, vai ser cheio da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Ele vai melhorar. E vai melhorar, inclusive, com a nossa cooperação. Nós temos que, de fato, amar uns aos outros. Como amamos a Deus, temos que amar os nossos irmãos. Como amamos a Deus, temos que amar o mundo. Deus amou o mundo, amar as pessoas do mundo, não o sistema do mundo. Mas nós temos que amar. É impressionante que uma guerra muito grande é travada, na verdade, entre cristãos e entre, por exemplo, homossexuais e, né, esse pessoal que existe no mundo. Mas a gente tem que olhar para eles com amor. Porque às vezes a gente já olha com preconceito. Olha para essas pessoas e lembra que quem as criou foi o Senhor. Eles são filhos que estão distante do Pai, distante da casa do Pai. Por detrás dessas pessoas tem pais frustrados, mães frustradas. Existem violência, dor. Geralmente sempre tem uma historiazinha, alguma coisa que desencadeou, que gerou. Deus quer que amemos a todos. O Senhor quer que nós venhamos a olhar com seus olhos todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Você está cheio de amor, eu vejo isso. Libera esse amor. Deixa esse amor encher a vida de outras pessoas. Que sejamos conhecidos por aqueles que amam, aqueles que de fato são semelhantes a Jesus, são semelhantes ao Pai, porque amam. Amar faz bem. Eu amo muito minha esposa. É uma morena bonitona. Mas às vezes eu fico olhando para ela e falo, meu Deus, é tão bom ser amado pela Selma. Mas eu me sinto melhor amando a Selma. Quero terminar dizendo, quem ama é feliz. Quem ama é mais feliz. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Quem ama é mais feliz.